is for DNA, G is for ghetto, T is for time to get skanking. Ladies and gentlemen, we are pleased to announce, live and direct from Madureira, Rio de Janeiro, DGT, do ghetto. Deixa brilhar, que a do ghetto vai chegar. Deixa brilhar, e a vibe vai rolar. Deixa brilhar, então chega mais pra cá. Deixa brilhar. Razão, algo real e concreto e não uma ficção. Que ilumine sempre a nossa caminhada. Que mostre um ponto de luz nessa longa jornada. Uma referência, um exemplo, um chão. Algo especial que motive e dê inspiração. Às vezes o brilho que reflete aí parece quase nunca chegar por aqui. Deixando fria nossa energia, ofuscando e inibindo nossa alegria. Haja o que houver, nossa voz vai ecoar. Não penso em desistir, não ouso me calar. Então, deixa brilhar, que a do gueto vai chegar. Deixa brilhar, e a vibe vai rolar. Deixa brilhar, então chega mais pra cá. Deixa brilhar, então. Deixa brilhar, então. Deixa brilhar, DJ Nino tá no ar. Deixa brilhar, o swing vai rolar. Deixa brilhar, e hoje o bicho vai pegar. Deixa brilhar, então. Deixa brilhar, então. Atenção, rapaziada. Canta um refrão. Que é uma maneira de ser escutado. A vida te apresenta quase sempre uma realidade. Acredite no seu sonho, encare de verdade. Faça acontecer, não espere, vá buscar. A vida é muito curta, se marcar ela vai passar. Esse é o destino de quem vive de ilusão. Faça do sonho meta e parta para a decisão. Vai, incansável como um gladiador. Que dentro dessa arena é o grande vencedor. E que não baixa a bola e que não desanima não. Pois tudo que ele tem é sua pura autoestima. Guerreiro, nunca pense em desistir. Mesmo não querendo, vão ter que nos ouvir. Haja o que houver, nossa voz vai ecoar. Não penso em desistir, não ouso me calar. Haja o que houver, nossa voz vai ecoar. Afinal, gente é feita pra brilhar, então deixa. Deixa brilhar, que a do gueto vai chegar. Deixa brilhar, minha vibe tá no ar. Deixa brilhar, então chega mais pra cá. Deixa brilhar, então. Deixa brilhar, então. Deixa brilhar, DJ Nino tá no ar. Deixa brilhar, o swing vai rolar. Deixa brilhar, e hoje o bicho vai pegar. É tudo como não importa. O que não pode acontecer é você sair da rota. Siga seu instinto, persiga sua intuição. Não fique esperando alguém te dar um empurrão. Porque se alguém te empurrar, vai te empurrar pra. Então se liga, reaja, corra e vá bem depressa. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, e nisso você pode crer. E que pra você ter, tem que ser. Deixa brilhar, a família vai correr.